Fazer. Sabes bem como sou, tudo aquilo

sensação de perder o que de bom passei. Depois de tudo ter, e agora penso que errei. Fizeste-me entender como é bom amar alguém. Mas tudo foi como um sonho, pois só agora fiquei. Agora tudo é tão triste. Estás aqui, só a solidão existe. Não há amor sem ti. Mas foste do que partiste. Maria do céu nascera e em paz crescera na madragoa. Era a mais bela varina, fresca e ladina, que eu vi em Lisboa. Quando chegava à janela, abrindo-a de par em par, via o Chico olhar para ela ao partir um barco à vela para a rodofaina do mar, sempre a cantar. Maria do céu, primavera em flor, serei sempre teu. Adeus, meu amor. Se Deus me ajudar neste anseio meu, por ti deixo o mar, Maria do céu. Um dia o Chico embarcara, lá para lá, não mais voltou. E o mar estremecera, tanto quisera, que lhe rogou. Ela agora passa o dia à janela olhando o mar, e a gargalhar de ironia vai cantando a melodia, já cansada de chorar ao recordar. Maria do céu, primavera em flor, serei sempre teu. Adeus, meu amor. Se Deus me ajudar neste anseio meu, por ti deixo o mar, por ti deixo o mar, Maria do céu. Se Deus me ajudar neste anseio meu, por ti deixo o mar, por ti te deixo amar. Maria, Maria do céu. Canal 2. Se ao longe, na tarde, amolecida, e uma voz maior tornava maiores as nossas vidas. A voz enchia as avenidas, todas as ruas e vielas, todos os cantos da cidade. Por entre sombra e claridade, e o fado ficou para sempre nas nossas vidas, nas nossas almas. Todos os beijos que tu me davas eram as notas. Avenidas, todas as ruas e vielas, todos os cantos da cidade, por entre sombra e claridade. Oh, e o fado fico para sempre nas nossas vidas, nas nossas almas. Todos os adeus, ó Serra da Lapa, adeus, que te vou deixar. Ó minha terra, ó minha enxada, não faço gosto em voltar. Companheiros de aventura, vinde comigo viajar. A noite é negra, a vida é dura, não faço gosto em voltar. Dou-te o meu lenço bordado, quando de ti me apartar. Eu quero ir ao outro lado, não faço gosto em voltar. O meu dinheiro contado é para quem me levar. O meu

um sentido no canto de uma gaiça. Quando eu morrer, cresça o capim sobre a terra, farol que gira.